Dia 1. O pioneiro nato. O arquiteto do próprio destino. Você não veio a este mundo para seguir a manada. Veio para liderar. Desde pequeno, talvez tenha sentido aquela faísca de independência, aquela inquietação que grita: eu faço do meu jeito ou nem faço. E convenhamos, você até tenta se encaixar nas regras dos outros. Mas, no fundo, sabe que nasceu para quebrá-las e criar as suas. Você é o tipo de pessoa que caminha na frente, mesmo quando ainda não existe um caminho. Um líder nato, um explorador de possibilidades. E olha, não é qualquer liderança, não. Você não se contenta em apenas apontar direções, quer construir algo único, ser referência, marcar presença onde passa. Mas, ei, nem tudo são flores. Porque, às vezes, essa força de vontade imensa se transforma em impaciência. E quando as coisas não andam rápido o suficiente, dá aquela vontade de jogar tudo pro alto, né? Você tem ideias brilhantes, mas, se não se policiar, pode acabar deixando projetos inacabados. Quantas vezes você começou algo com empolgação e depois perdeu o gás? O número da liderança. Se tem uma coisa que você não tolera, é ficar preso a uma posição medíocre. O mundo pode até tentar te colocar numa caixinha, mas você não cabe nela. Ordem dos outros, limites impostos, nem pensar. Por isso, muitos nascidos no dia 1 acabam se destacando em profissões autônomas, empreendendo ou assumindo cargos de decisão. É ali que você brilha. Você é o tipo de pessoa que desafia e reinventa a roda, mesmo que tentem te convencer de que ela já está redonda o suficiente. E se tem um truque que pode mudar seu jogo, é aprender a finalizar o que começa. Imagine um artista pintando um quadro magnífico e parando antes da última pincelada. Frustrante, né? Agora pense, quantos projetos seus ficaram no quase? Se você quiser realmente dominar sua energia, precisa se comprometer com a reta final. Afinal, de que adianta ter visão de líder se as conquistas ficam pela metade? Você tem uma confiança de ferro, mas cuidado com o orgulho. Seu senso de competitividade e determinação são armas poderosas, mas podem virar um problema quando se tornam arrogância. Afinal, convenhamos, nem todo mundo tem sua velocidade de raciocínio, sua lógica afiada e sua necessidade de avançar o tempo todo. Mas isso não significa que os outros estão errados. A grande lição do nascido no dia 1? Saber quando liderar e quando ouvir. Porque, vamos ser honestos, você adora falar como as coisas devem ser feitas, mas nem sempre tem paciência para colocar a mão na massa, né? Tente enxergar feedbacks não como críticas, mas como atalhos para o sucesso. Grandes líderes não são aqueles que sabem tudo, mas aqueles que sabem aprender. Você tem a mente ativa, mas sentimentos. Guardados por fora, você pode parecer frio, calculista, até distante. Mas quem realmente te conhece sabe que ali dentro existe um coração enorme que só não se expressa com tanta facilidade. Você sente profundamente, mas não gosta de demonstrar. E sabe o que acontece? Muitas vezes, as pessoas ao seu redor podem te ver como alguém insensível, quando, na verdade, tudo o que você quer é respeito, reconhecimento. Mesmo que não admita, quer um conselho de ouro? Aprenda a demonstrar mais o que sente. Não precisa sair distribuindo declarações apaixonadas, mas um simples valeu sincero ou um gesto de atenção pode fazer toda a diferença nos seus relacionamentos. Sabe o que você precisa para vencer? Se fosse para resumir, eu diria que o seu sucesso depende de três coisas: reflexão, persistência e finalização. Você já nasceu com o dom da iniciativa, mas precisa se comprometer até o final. Quer ver sua vida mudar? Aqui vão três passos matadores para ativar sua energia de liderança. 1. Ajuste seu foco. Faça listas. Use lembretes. Comprometa-se publicamente com seus projetos. Quando a tentação de largar tudo vier, lembre-se, grandes líderes não desistem, ajustam a estratégia. 2. Aprenda a delegar. Você pode ser brilhante, mas não precisa fazer tudo sozinho. Confie em quem está ao seu lado, distribua tarefas e veja sua produtividade disparar. 3. Saiba a diferença entre orgulho e autoconfiança. Ser seguro de si é ótimo, mas estar sempre certo pode te isolar. Ouça mais, refine suas ideias e veja como isso te torna ainda mais poderoso.